I've been a week to man and this guitar scourging me. Yeah, I clamped the seagull so but this grasp I killed. I once had a life, wife, son, mother, now is flame. And to hell with my father, sees the fact is I'm afraid. And I'm afraid because I don't know how much time I've on this earth at all. Oh, sometimes I feel mean how, but you blame another exist. No, I'm headed as well. And as well, for a walk to path of sinners. Never be a saint, always play for winners. Winners on this earth, losers on our terms. Exilados, procurados em Blackwater. Um plano perfeito que por pouco não trouxe o nosso fim. Dutch van der Leyen, nosso líder, estava errado e o bando agora busca redenção em terras distantes. Enfrentamos a morte materializada na neve implacável. O bando dessa gente rica pra dessas migalhas comer. Meu dinheiro traz poder e o poder torna então um homem miserável. Fugindo de novo porque se não matar você vai morrer. What do we need? Redemption. Fight on, never lose our faith. The reaper as well as the cure. Come officers, come here, our prey. We are wandering along this land, greyhound. Redemption. Você perguntou se somos criminosos, não. Somos só fora da lei. Não se contrata santo pra pegar o pecador. Por isso demônios existem e quem vai cobrar você é. Fugindo demais uma cidade, rapping cartões por toda parte. Em roads as coisas vão bem até se envolvermos com essas famílias. O pequeno Jack foi capturado. Então vamos lá mostrar pros Brightways o que acontece com quem encosta no filho de John Marston. Vamos botar fogo nessa mansão. Eu quero ver todos vocês queimar. Rico é pior do que o ladrão. Me diz quem mexe com criança. Me diga onde está, me diga onde está ele. Velha, você já perdeu tudo, diga se valeu a pena. Era apenas ficar longe daquela criança. Corra para o fogo, essa eternidade que te espera. Jack é nada mais, nada menos que o chefe da máfia da cidade de Saint-Denis, Angelo Bronte. Vamos lá conhecer o lugar onde esse italiano se esconde. Tudo aconteceu muito rápido, Jack foi entregue tão fácil. Mas Bronte, esse homem, sou especialista em dissimulados. Dutch confiam em um bastardo, que agora com ódio descontrolado. Bronte mexeu com o bando errado, mexeu com o homem errado. Bronte se armou pra nós. Oh, oh, oh, oh, oh. Sabe o que vai acontecer? Yeah, yeah. Tente visualizar no meio do pântano você está. Se Dutch quiser ser bonzinho com você, você só vai virar comida de jacaré. Com um chapão morto, agora podemos armar o roubo do banco pra quem não consiga liberar nosso povo. Mas era óbvio, o Zéal foi morto. Arrumamos ao oceano, tempestade arruin no tempo, destruindo tantos anos. Lutamos pra sobreviver, corpos fracos, somente com a alma. Pensei que a gente ia morrer, mas vejam só, welcome to war, man. Fight on, never lose our faith. I am a reaver. balas e mais balas. E o bando se reinventa pra continuar existindo. Eu tô cansado, cê só fala, fala, fala. E o bando já tá esgotado de teoria. Andava me sentindo mal, tem algum tempo. Cê tem tuberculose. Eu que já levei tanto chumbo, o meu amigo da dor. Nunca senti o que senti quando ouvi a voz daquele doutor. Jesus do bando. Os Pinkertons não chegam. Pega tua mulher e teu filho e some pra longe daqui. Porque eu vou dar um jeito de me redimir primeiro. E essa noite os desgraçados vão morrer. Mas no fundo eu sempre soube que meu fim não seria como todos sempre desejam. Quando foi que eu me perdi até estar aqui tentando ver a luz que ainda resta? Mas que eu sei seu fim, Dutch, eu sei seu fim. E se mudei de John, Deus tenha misericórdia de mim, pois alcancei minha redenção. My redemption.